Alô, Kilo Índia, faz o toque arremetida, segue com o procedimento com controle. Afirmativa, vai regressar ao controle e solicitar um procedimento VOR em seguida, Bravo Kilo Índia. Gente. Mantenha a posição alinhada, Mike Tango. Juliette, voo no 601. Pesado, Juliette, portão 04, voo no 601. Juliette, portão 4, voo no 601. Mais logo volto na correspondência. Positivo, eu tô copiando o radar onde desvio à direita da rota, eu vou no 273. Paulo Salvador, M6720, boa noite. Objeto 6720, informação uniforme, QNH1008, pronto para cópia? Pronto, senhor, sem da uniforme. Autorizado Salvador Galeão, via UPZulu 10, SMAP, após Lúvito, Barbacena, após direto Toquim, nível 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 10, com a primeira curva direita. Transponder 5145 e o controle Salvador 120.8. 360 para o Galeão, autorizado, decolando a 10, curva direita, da El Leda Bridge, Upper Zulu 10, Luxo, Barbacena Toquim, 208-5155, sim, 6720. Corrigindo a rota, Upper Zulu 10, após ESMAP, após Lúvito, Barbacena, após Toquim. E o transponder é 5145, 5145 no código transponder. 5145, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim, obrigado. Correto, tinha pronto, o Jet 6720. Camarei. Livre 1273, reporte quando tiver condições de voar pelo. Patango Vitor Mike Quebec, prossiga. Conectando, decolado aos 45, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando. Reportará livrando o campo, tá? Positivo, prossegue via corredores, reporta para IP ingressar em Interlagos. Vitor, Índia, Juliette, gente. Olha, Bravo, Kilo Índia, tocou remetendo no 0, retornando a sua frequência, solicitar o procedimento VOR Yankee. Gente, o Bravo, VOR Yankee, confirme. É o VOR DME Yankee. Positivo, o Bravo Kilo Índia, sobe para 2.000 pés, autorizado curvar para o VOR, para iniciar o procedimento, o Bravo Kilo Índia. Confirme, curva à esquerda. Autorizado, curva à esquerda, o Bravo Kilo Índia. Sobe, curvando à esquerda, o Bravo Kilo Índia. Mike Tango, proa de buraquinho, chame controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, proa de buraquinho, 120 decimal 8, tá, boa tarde. Papá, Romeu, Oscar, Mike, Tango, prossiga. Ok, livrou o campo na proa de Buraquinho, destino Aracaju. Está estimando lá aos 2055. Tente pouso 2055 em Aracaju, prossegue com condições visuais no corredor forte. Confirme só seu estimado para a terminal de Aracaju. Aguardo. Bravo Kilo Índia, visual com o Sikoi 76, mil pés abaixo do senhor. É negativo, não tem visual. Sente, Bravo Kilo Índia. Temos um helicóptero mantendo mil pés na faixa do litoral, está à sua esquerda. Gente, o Bravo Kilo Índia já cruzando, atingindo aqui 2000 pés, deve manter essa altitude, senhor? O Bravo Kilo Índia irá efetuar órbita para posteriormente afastar, positivo? Afirmo. Segundo para aproximação. Vai seguir um 737-800, possível? Houve sobremodulação, Bravo Kilo Índia não copiou, senhor. Poxa, sobe para 3000. 3000 e reporta iniciando órbita. Afirmativo. Sobe para 3000 e reportará no início da órbita, Bravo Kilo Índia. Quando... O Gol no 273, positivo. Voando pelo descendo para 4000. Ajuste permanece no 008. 008. Controle, acho que mais tarde voltando. Estimando a terminal 2019. 2019, ciente copiado. Oscar Mike Tan, condições visuais, reporta 20 milhas, livrando a CTR. Tá. Papatango, Whisky, Kilo Zulu. Boa, prossiga. Kilo Zulu, temos dois tráfegos para efetuar o ILS. Se tiver condições, se eu for para dormir, vou na proa de toque para efetuar espera para prosseguir para a aproximação ao instrumento. 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde. Kilo Zulu, reporte sobre toque. Antônio Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolou na Cuca, cruza 1200. Azul 4206, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 370, sai da Cuca. Poderia confirmar o nível autorizado? Nível 370, Azul 4206, está autorizado curva esquerda na proa de Jambo. 370, proa de Jambo, curva da esquerda, grato, 4206. Autorizado, Vitor Índio Juliette. Gol no 856, chama o centro, frequência 12545, secundário 12685. 2545, 2685, obrigado. Bravo Kilo Índia, 3000 pés, iniciando a órbita. Sente, Bravo Kilo Índia. O Gol no 273 está autorizado a descida para 3000 pés. 3000 pés, 273. A 3294, desça ao nível de voo 050, reduza para 2509, chegada máxima. Salvador, muito boa tarde, então 3545, da frente da informação ir embora. 3545, uniforme correto, ajuste 1008, pronto para cópia. Prezado Salvador, Ilhéus, plano Yankee, nível de voo 140, pode modificar para 065, prossegue visual destino. Aerovia Golf 677, saída é Coral, decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 0273, e o controle Salvador 120, decimal 8. Está mais tempo já livrou aqui em Internado, só autoriza a prova direta para casa. Modifica 065, prossegue visual para o destino. Aerovia vai ser a Golf 677, decola 10 com curva direita. O transponder é o 0273, 1208 é o controle Salvador 3545. 10 confirmando a saída Coral, ok? Firmo, completa a primeira saída Coral. Correto, pronto, 354, 105. Quando bom, pronto, estamos no passe 3, na posição 4. Bom, Salvador, sou 3567 para o táxi, 4 horas, 170 até na Campinas. 4 horas, 170 Campinas, confere? 170, senhor. Afirmativo, copiado, 170, autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1008, 3567, boa viagem. Grato, então está autorizado táxi via Pátio, Índia 118, decimal 95, bom trabalho. Estabilizando a aproximação, voo no 273. Voo 273, completa final, checa o trem, torre 1895. 1895. Bravo Kilo Índia, controle? Prossiga, senhor. O Bravo Kilo Índia, temos um 737-800, a 1 minuto marcador externo, com a 2 mil pés. Em condições de afastar e iniciar a descida após o cruzamento com o mesmo? Afirmativa. A gente está autorizado a afastar para o procedimento, reporte na curva. Na curva do procedimento Bravo Kilo Índia. Está autorizado a passar, vai reportar na curva do procedimento, aguardando contato visual com 737. Bravo Kilo Índia. Whisky Kilo Zulu, controle. O Whisky Kilo Zulu trazer o senhor com vetores para interceptar a final, possível? Possível. Whisky Kilo Zulu agora completa a esquerda na proa 080, esquerda 080. Seu limite será a magnética 140 de Simbra. 1008. De repouso na 10.800 do tráfego, 273. Perfeito, obrigado. Índia Juliette, 360 curto, pela esquerda, reporte a ingressão final no 7. 360, reporte a ingressão final no 7. O mesmo é 120, decimal 3, considerando o pouso 2055 e terminal 2019. 03, vira da captura no 7? Ah, afirmo. 3, vira da captura 360, vira da captura. Bravo Kilo Índia tem contato visual com a aeronave 737 na final. Tente Bravo Kilo Índia. A 737 cruzando agora no momento 900 pés. Temos um tráfego adicional que está à sua direita. É um Papa Alfa 32 aproximando para 107. Fiquei ciente, não tenho contato com o segundo tráfego, o Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia está autorizado a descida para 2 mil pés. O ajuste Salvador permanece no 008. Autorizado a descida para 2 mil pés. Bravo Kilo Índia. Paulo Salvador, o EV6720 no 62 pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi, o objeto 6720. Autorizado, chama para o táxi. Controle? Está na sua escuta, 4206. Agora concentro o Recife na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 12485, obrigado, bom voo. Pronto, pode ser dar um zero para 3567. 3567 ali, mantendo o zero. Eu mapeio no zero do 3567. Descida para 3.000 pés, o ajuste no 008, Prod Duna. Autorizado 3.000, ajuste no 008, na Prod Duna, da 3894. O Whisky Kilo Zulu, tenho aqui a leitura de proa 090, completa esquerda na proa 080, proa 080. Esquerda para 080, Kilo Zulu. Citado pelo 140 de... Positivo, permanece o limite. Bravo Kilo Índia descendo a curva do procedimento. 7, Bravo Kilo Índia reporta na final. Reportará na final, Bravo Kilo Índia. Golo 273, dois ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 273. Índia Juliette, solo 58, autorizado backtrack, reporte livrando 4-4. Bravo Kilo Índia, final da 1-0. Com a torre agora 18-9-5, bom pouso. Transfere a torre, grato pela colaboração, Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, final da 1-0 para pouso final. Gente, o Bravo Kilo Índia, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 1-4-9, altímetro no 008. Bravo Kilo Índia, baixando e travando agora, autorizado pouso na 1-0, Bravo Kilo Índia. 3567, decolado ao 59, controle 120.8, bom voo. 1208, bom dia, boa noite, 3567. Controle Salvador, Atan 3567, boa tarde. Boa tarde, 3567, contato radar na decolagem, sobre o nível 360, C da Arbor. Arbor 360, Atan 3567. Atan 94, desce para 2.000 pés. O ajuste permanece no 008, está autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, autorizado, LS-103, reporte estabilizado, Atan 3894. Rádio Índia, Pantera 1895, 1008, 1720, obrigado, boa noite. O Zulu na proa 080 está sendo levado para a posição Pelor da chegada Bonf. Após essa posição, está autorizado a interceptar a chegada Bonf, curvar na proa de Duna e interceptar o loco. Positivo? Positivo. Na proa de Pelor, pode Pelor Duna, interceptar o loco do ILS-6 da 1-3. Luiz, Zulu. O Esquilo Zulu, o senhor vai seguir um Airbus 320, está 2 minutos para interceptar o lock. Gente, Zulu. Alefa 3567. É que a Alefa agora não vai ter condição. Positivo, então está autorizado o Argo para efetuar o desvio. Positivo, muito obrigado. Direto ao Argo, 3567. Boa, Rocha, né? 6259, tem só uniforme, quando possível, Guarulhos, 360. Rocha, né? 6259, uniforme correto, pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Salvador, Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via após conforme a rota. Decoda pista 10, com a primeira curva à direita. Transponde 5155 e o controle Salvador 120.8. Guarulhos, Pesulu 16, 360, decoda 10, com pela direita da El, Leda Bridge. 5155, transponde 1208 ao controle. Reportaremos pronto, gate 9. Correto, 6259, aporte quando pronto. Salvador 1601. Doutor Leo Kilo Zulu. Prossiga. Recebeu informações de DMR, tá marcando que na Pro 080. Gente, perdi as informações, deseja ser vetorado, confirme, deseja vetores para o ILS? Pelo aqui, quando você vai curvar a direita aqui para interceptar o localizador? Gente, direita agora, na proa 150. 150, ela estará interceptando o curso do localizador. Esquerda, tudo bem. Localizador visual com a pista, até 3894. Na 3894, completa a aproximação, Torre 9895. Torre 9895, na 3894. Terna Salvador. Gente, autorizado táxi via parte principal e Índia, no ponto de espera da pista no 0, Torre 1985, ajustando no 008, 5495, boa viagem. 008, parte principal Índia, quando lá no ponto espera, 118, decimal 95, a torre trip 5415. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Gol no 601, pronto pra cópia? Afirma, não escuta, 601. Pesado, Salvador, Galeão, via Pesulu 10, SMAP, após SMAP direto, Lúvito, pós direto Babacena, pós direto Toquim. Nível de voo 360, saída da El, Leda, pós Leda, Bridge. Legal da pista 10, primeira curva à direita. Transponde 5156 e o controle Salvador 120.8. Leda na proa, obrigado senhor, para 360. Cena Toquim, 360 nível, decolada 10 pela direita, saída da El, pós Leda, pós Bridge. 208-5156. Correto, Champion Trip, gol no 601. Chama ali pronto, no 601. Bravo Kilo Índia, após a passagem da TR da Trip, prossegue Juliette, parte principal, reporte na Lima. Estabilizado. Esquerda 140, porta lá estabilizado, Kilo do. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Upezulu 16. Nível de voo 320. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após conforme a rota. Decolada pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5162 e o controle Salvador 120.8. 7. Tá livre 1.700 com Kilo Zulu, Cão. Afirmativo, Luiz Kilo Zulu. Zulu. Próxima ponte espera da 10. Boa noite, 415, após o Airbus na curta final, ali mantém 10. Após o Airbus na curta final, ali mantém 10, 354. Correto, TAN 3897, aporte pronto para pushback e acionamento. Vai reportar quando pronto, TAN 3897. interceptando o curso, o esquilo Zulu. Gente, o esquilo Zulu, completa final, torre 1895 com pouso. 1895, grato. Boa tarde, o esquilo Zulu, continue a aproximação, aguarde pista livre. Então, após o externo, é cancelar, prosseguir para a nossa próxima base de dados. Afirmo, reporte no externo. Zulu. 735, Bravo, Kilo Índia. 9. Pela direita, chama só 109, até 3894. Quatro no 5, a linha decola da 1-0, vento 070 graus com o no 1-9. Decola 354 no 5. Forte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, está 3894. Mantém a posição na Quebec, aguarde para o ingresso para o Kilo Índia. Y4 no 5, decolado ao 09, controle 120.8, bom voo. 20.8, obrigado, boa tarde, bom trabalho, trip 54 no 5. Controle Salvador, muito boa tarde, esse é o trip 54 no 5, cumprindo o perfil da saída Coral. T4 no 5, sobe o nível de voo no 40 na saída Coral. O contato radar já foi estabelecido, cruzando no 1500 pés. Ok, subindo para o 40, cumprindo o perfil da saída Coral. 5 possível, senhor, e não atrapalhando o tráfego, autoriza por Adilhaus ou Coral. Autorizado, à direita Coral, 54 no 5. Então, Coral Grato, trip 54 no 5. 94 prossegue, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, está 3894. Voo no 567, informação em uniforme, ajuste 10, 18, pronto para cópia? É, momento. Prossiga, próxima cópia.